Salinas, People Talk, ainda Kim Carnes, Betty Davis, Eyes, Clubhouse, Take Your Time, Queen, A Kind of Magic, DJ Marcand Mix, Haraway, What is Love, e começamos o Flash House de hoje com Depeche Mode, Behind the Wheel. Esse só foi o primeiro bloco, o segundo tá maneiraço, se eu fosse você não sairia de jeito e forma e maneira nenhuma. Você está ouvindo Flash House. 6:35. Wilson Rádio Serviço. Quando eu comecei isso de canto gregoriano, lambada, apagar as luzes. Minha família era contra. Diziam que saí por aí. Fazendo canto gregoriano, dançando lambada, apagando as luzes. Pegava mal na minha idade. Bobagem. Perto do que eu ando vendo por aí. Canto gregoriano, lambada, apagar as luzes. É até bem normalzinho, viu? Viu como apagar as luzes encaixa direitinho entre um monte de coisas que você já faz? Então o que tá faltando pra você começar? Pequenas atitudes, grandes mudanças. SWU começa com você. O artista. Alô, galera, Tony Madena na área, super ligado na RioSulRádio.com. Um grande beijo a todos vocês, valeu? A arte. Não esqueça de lembrar de mim por um segundo. Eu queria tanto te mostrar que ainda não passou. Só sei que é ruim lembrar do fim daquilo. Você. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Madonna.

to make a move. I'm shaking off the rugs. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up. Give me the girl that the rest of the world ain't lucky enough.